Fácil pra você dizer, tô fora, vou embora. Nem ao menos vem me dar uma explicação, por quê? Eu quero ver se cara a cara você fala agora. Não me quer mais do seu lado e quer pra eu te esquecer. Mas não é tão simples para mim. Você vai ter que escolher. Vai embora, mas meu coração você vai ter que devolver. Vai, mas deixa o meu coração, a minha paixão, todo o amor que eu te dei. Pra você dizer, tô fora, vou embora. Nem ao menos vem me dar uma explicação. Por quê? Quero ver se cara a cara você fala agora que não me quer mais do seu lado e quer pra eu te esquecer. Mas não é tão simples para mim. Você vai ter que escolher. Vai embora, mas meu coração você vai ter que devolver. Vai, mas deixa o meu coração, a minha paixão, todo o amor que eu te dei. Saber o que fazer. Em nome da WA Produções, esse é Daniel Filho e Banda. Uma nova história pra falar de amor. Saber o que eu passei.